nação. Uma cama sem colchão num recanto abandonado, uns tamburetes de couro e a mesa velha quebrada, que o tempo acabou com tudo e não prestou conta de nada. Cera de vela queimada em novenário e festejo, caco de torra, café, o chincho de fazer queijo, são as coisas que não faltam num casarão sertanejo. Aproveitando o ensejo, roguei a Deus por meus pais, olhei as paredes sujas, os morcegos nos frechais, dei um adeus comovido e não volto ali nunca mais. Aquele menino que há 2000 anos numa manjedoura nasceu em Belém, veio ensinar aos seres humanos amar uns aos outros, fazer só o bem. Cresceu sem orgulho, viveu sem maldade, não teve fortuna, riqueza não quis, clamou por justiça, pregou a verdade, pedindo que o mundo seguisse feliz. Estrela que passa, me faça um favor, acenda em meu peito a chama do amor. As causas perdidas, ressuscitou mortos, multiplicou pão, deu visão aos cegos, salvou muitas vidas e fez da montanha seu santo sermão. Acalmou os mares, abrandou os ventos, grande multidão ouviu sua voz, parábolas, mensagens e ensinamentos, milhares de exemplos deixou para nós. Estrela que passa, me faça um favor, acenda em meu peito a chama do amor. Foi crucificado entre dois ladrões, humilde morreu. Quem pediu justiça foi injustiçado, e a humanidade pouco lhe entendeu. Nós devíamos ter a mesma humildade, amar uns aos outros, seguir a Jesus, respeitar o próximo, fazer caridade e morrer como ele nos braços. Você está sintonizado na VSFM, Voz Serrinhense, operando na frequência modulada de 104,9 MHz. Uma emissora pertencente à Associação Comunitária Progressiva de Serrinha dos Pintos. VSFM. Continue ligado, a próxima... Comunicando, Bruno Santos. Beleza, meu povo? Quarta-feira, 25 de setembro do ano 2024. A partir de agora, estou chegando aqui no Forrozão da 104,9. Nessa manhã. Legal, a partir de agora você vai curtir as melhores das antigas, das atualizadas aqui no Forrozão da 104. Olá, meu amigo, minha amiga forrozeira, onde quer que você seja, da Rádio 104,9, vem junto com a gente. A galera nos sítios, na zona rural, um ótimo dia de quarta-feira. A galera aqui no centro da cidade, valeu, bom dia. A galera no trabalho, sintonizando o Rádio 104,9. Beleza, a partir de agora eu te convido a afastar o tamborim. Ah, meus problemas, eu mirei na lua e acabei de o sofá da sala. Colocar o café no bule pra gente curtir o melhor do forró. E vamos que vamos arrastando a chinela. Até as 9 da manhã, o melhor repertório do forró. Pra você curtir aqui na programação da 104, acertando as estrelas. 9. Sete, três. E pra começar super bem, a gente começa o som da banda Encantos. A toda a minha nação forrozeira, um ótimo dia. Pegando as coisas e vem morar a minha vida. Tu tens cara de tudo que eu sonhei. Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo. Tu tens tudo que eu procurei. Olha nós, às vezes tropeçamos. Tem dias, quase choramos. Mas olha nós, os dois somos humanos. Sorrimos, mas também choramos. Esse é o som que você curte nessa quarta-feira, é super legal. Banda Encantos, a Lua. Alegria de estar com seu rádio ligado, a emoção de ouvir, ficar conectado, uma melhor estação. quer entender o que é razão, tudo acabou. Toda nossa história transformada em dor. Ficou um vazio a insistir dentro de mim. Tudo tão errado assim, não posso aceitar o fim. Se existe amor entre nós dois, não me deixe aqui no chão. Forró de cabeça branca para me oferecer a Maria, a Raimunda, a Bibi, a Neuza, a Genival, a Delice, a Jamile, ofereço a Maria de Neta, a Neta, Joaquim de Jorge em Porto Alegre, e ofereço para todas as, sim, e ofereço a você, a sua esposa, toda a sua família, e ofereço para todas as pessoas que participam. Música do ouvinte. Um super abraço à minha amiga Terezinha, Thierry, cabeça branca. Tá valendo? 7h10, bom dia. Então vamos lá. Cabeça branca é um cidadão de bem, um empresário que precisa relaxar. Fim de semana ele pega as novinhas e patrocina um churrascão em alto mar. A mulherada de copo na mão, biquíni, fio dental, postando foto na sua rede social. Cheia de pose de patroa, ela é da zona. Quem vê de longe pensa que ela é a dona. Mas o dono da lancha é o cabeça branca. A champanhe quem banca é o cabeça branca. Porque novinha na hora da selfie, junto com as amigos, coroa nunca aparece. O dono da lancha é o cabeça branca. A champanhe quem banca é o cabeça branca. Porque novinha na hora da selfie, junto com as amigos, coroa nunca aparece. Essa é a cereja do pai das crianças. A mulherada de copo na mão, biquíni, fio dental, postando foto na sua rede social. Cheia de pose de patroa, ela é da zona. Quem vê de longe pensa que ela é a dona, mas o dono da lancha é o cabeça branca. A champanhe quem branca é o cabeça branca. Porque novinha na hora da selfie, junto com as amigo coroa nunca aparece. O dono da lancha é o cabeça branca. A champanhe quem banca é o cabeça branca. Porque novinha na hora da selfie, junto com as amigo coroa nunca aparece. É o som da 104,9, o melhor pra você curtir nessa manhã super legal de quarta-feira. Forrozão da 104 com Bruno Santos. Olha, deixa eu mandar aqui um abraço super especial à minha amiga Maria Lemos. Bom dia, obrigado pelo carinho da audiência. Um abraço também, meu amigo Pochota, lá no sítio Sampaio. Seu dono do bar, baixo só aí. Eu vou ligar pra ela, ela quem te me ouvir. Já tô embriagado, já perdi a razão. Hoje eu vou me declarar com abrir meu coração. Hoje no cavaco, o alagoano estoura. Na pegada do Rio, é na pegada do Rio. Vem com o Marquês. A música na onda vira cantor. O Arthur Tunes, de João Taradão. Eu trajei a sua mão do Rádio Show. E pouco eu, e não ter assumido a nossa relação. Vou sempre se achar o dono da situação. E dessa vez eu estou sofrendo. O culpado fui eu, meu ego engoliu o meu coração. E ela foi embora com toda a razão. E nesse bar bebendo, hoje eu só lamento. Mas quem sabe eu vou ligar pra ela. Meu dono do bar, baixo o sonho. Eu vou ligar pra ela, ela tem que me ouvir. Já tô embriagado, já perdi a noção. Hoje eu vou me declarar, vou abrir meu coração. Seu dono do bar, traz mais um aí. Se ela não voltar, o que vai ser de mim? Vou morrer de saudade. Se ela disser que não, vou ficar nesse bar pra até curar meu coração. E não ter assumido a nossa relação. Vou sempre se achar o dono da situação. E dessa vez eu estou sofrendo. O culpado fui eu, meu ego engoliu meu coração. E ela foi embora com toda a razão. E nesse papo é medo, hoje eu só lamento. Vai! Mas quem sabe eu vou brigar pra ela. Seu dono do bar, baixo o sonho. Eu vou ligar pra ela, ela tem que me ouvir. Já tô embriagado, já perdi a razão. Hoje eu vou me declarar, vou abrir meu coração. Seu dono do bar, traz mais um aí. Se ela não voltar, o que vai ser de mim? Vou morrer de saudade. Se ela disser que não, vou ficar nesse bar pra até curar meu coração. Bota na pegada do Rio, bota na pegada do Rio. Carreta do Martim. Olha, deixa eu mandar um forte abraço à minha amiga Raimunda Lemos. Obrigado aí pelo carinho da audiência, não perde um só programa. 7h16, bom dia. Forrozão da 104 com Bruno Santos. Beleza, a próxima vai no toque da minha amiga Nilza de Genival, curtindo a nossa programação. Valeu, Nilza, um ótimo dia. Brasas do forró. Solidão toma conta de mim. Meus olhos choram de dor. tanta saudade. Sinto vontade de te ver de novo, mas toda vez é assim, você sempre foge de mim. Ando calado, meu peito doendo de tanta saudade, mas não compreendo, o meu coração vai ficar na saudade de sentir teu corpo quente a me aquecer. Eu fico sem jeito, mas não compreendo, por que é que eu te amo desse jeito? Se você nunca liga pra mim. Ando calado, meu peito doendo de tanta saudade, mas não compreendo, o meu coração vai ficar na saudade de sentir teu corpo quente a me aquecer. Sem jeito, mas não compreendo, por que é que eu te amo desse jeito? Se você nunca liga, liga pra mim, por favor, por favor. Ando calado, meu peito doendo de tanta saudade, mas não compreendo, o meu coração vai ficar na saudade de sentir teu corpo quente a me aquecer. Um ótimo dia abençoado, minha amiga Nilza de Genival. Obrigado pela participação. Braças do forró. Comunicando, comunicando, Bruno Santos. Beleza, agora na cidade de Serrinho dos Pintos, 7 horas 19 minutos. Rádio 104,9, a melhor programação do seu Rádio FM. Olha só, agora vamos aí, oferta do mercadinho do meu amigo Chico Cabeludo aí no bairro Xã. Olha só, lá você vai encontrar macarrão gostoso ao preço de R$ 2,95. Lá também você vai encontrar flocos de milho, Dona Clara, R$ 1,99. Lá você encontra também sabonete Siene, R$ 1,75. São ofertas aí do mercadinho do meu amigo Chico Cabeludo no bairro Xã. Um abraço super especial à minha amiga Raimunda Lemos, obrigado pelo carinho da audiência. Alô Nilza, um ótimo dia. Alô Maria Lemos, valeu, obrigado aí pela sintonia. Toda a galera curtindo o som da Rádio 104,9. Alô meu amigo Júnior Fogueteiro. Alô meu amigo Pitoco no centro da cidade. Alô, meu amigo Chico de Badu, um abraço também ao meu amigo Alex de Railma. Olha só, venha fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, é isso mesmo, da VSFM. Atenção para o número, para você entrar aí no grupo da Rádio 104.